Aspas 3, 2011. Tocar uma música específica com seriedade e empenho. Chamaremos essa música específica de música hospedeira. Sob uma textura sonora formada por ruído branco ou por ruído rosa, as notas da música hospedeira acionam operações que filtram o ruído nas faixas de frequência correspondentes a tais notas. No programa da apresentação, inserir o nome do compositor da música hospedeira Z antes do nome do criador de Aspas 3, no seguinte formato: Z/Henrique Uau.